Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou. Que coincidência é o amor. A nossa música nunca mais tocou. Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor, é que os meus inimigos beijam flor. Eu protejo teu nome por amor, em um codinome beija-flor. Não responda nunca, meu amor, pra qualquer um na rua beija-flor. Que só eu que podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredo de liquidificador. Você sonhava acordada, um jeito de não sentir dor. Prendi o choro e aguava o pão do amor. Prendi o choro e aguava o pão do amor. Prendi o choro e aguardo o bom do amor.